6, no meu Delta, passando fora da barra. Confirme? Após o farol da barra, vou para o farol de Sapuã. Mike, agora autorizado, ingresso 197, aporte alinhado, pronto. Estamos detectando essa identificação. Que é que o Delta confirma quando está aqui remetido? Gente, Mike, é que o Delta. Luna descendo para o 050, QNH em Salvador, 1-0 no 0. Delta, vento 090 graus, 089, devido a colagem. Colo na 776, no solo 02, libere na Foxtrot. Chame o solo em 2019. Já na Foxtrot, chamação 019, colo na 776. Boa tarde, Lima Taxi, portão 03, Pati 1. 03, Pati 1, 77. Controle com 5, o Romeu Delta após o bloqueio do farol de Sapuã. Na próxima posição. Romeu Eco Delta prossegue para o pouso em Salvador. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, informa o tráfego 35 milhas rumo oposto, 12 horas. Está mantendo 100, desce restrito até 1110. Marca Delta fora do solo 04, curva à esquerda, para o cruzamento do campo, reporte para girar a base na 17. Curva à esquerda para cruzamento, reporte na base. Baterá 1000 pés ou 500 pés, Sarita? 30 milhas, rumo foi. Está descendo para o nível 1-1-0, com a balsa e aqui 1. Perfeito, no visão. Controle só confirmando o pouso, vai ser na cabeceira 17. O meu Eco Delta afirmativo, vai pousar na cabeceira 17. Gente, graças. Papai Romeu, Romeu Eco Delta, chama a Torre Salvador em 11895. 11895, Delta. Papa Romeu, Romeu Eco Delta transfere. Romeu Eco Delta, reporte no farol de Itapuã, ajuste no 0 no 1, no vento no 20 graus e no 0 nós. você pode me mandar ver Itapuã, Delta. O Romeu Eco Delta, só confirma parte de estacionamento. Principal parte da aviação geral, você disse. O Romeu Eco Delta foi informado ao base 3, encontra-se indisponível. Encontra-se disponível só o pátio 4 e pátio 5. Pode ser o pátio 4, Felipe. Sim, gente, o Romeu Eco Delta se reporta no farol de Itapuã. Já no farol de Itapuã, o Eco Delta. Romeu Eco Delta, reporte para o cruzamento da final da 1-0. Reporte para o cruzamento da final da 1-0, Romeu Eco Delta. Mike Eco Delta, base 17, trem baixo e checado. Por Mike Eco Delta, visual com Papa Alfa 46, próximo ao farol de Itapuã? Negativo. Gente, Mike Eco Delta, reporte em solo controlado na 1-7. Pode estar controlado agora, visual contrato com Mike Eco Delta. Romeu Eco Delta, visual com o helicóptero 1676 para pouso na 1-7. Negativo. O Mike Eco Delta autorizado, toque na cabeceira 1-7, aguarde para remetida. O Eco Delta cruzando a final da cabeceira. O Romeu Eco Delta mantém a 1-1000 pés e aguarde autorização para cruzamento da 1-0-2-8. Gente, aguarde autorização. O Romeu Eco Delta alta licença de pouso na 1-7, confirme? O Eco Delta não copiou a cereta. O Romeu Eco Delta, a intenção é pouso na 1-7, confirme? Confirmo, conforme instruções. Gente, então o seu curso agora à esquerda, reporta na final da 1-7. Curvando à esquerda, reporta na final, não me encontro visual. O Mike Eco Delta tem condição de liberar na lógica de formar ao pouso de uma aeronave na final do 1-7? Gente, o Mike Eco Delta, reporte de pista livre. Firme? Foi ideal pro Eco Delta? Confirme? Confirme a torre ideal pro Eco Delta, não me encontro visual com a mesma? Não entendi, repita por gentileza. Confirme a torre ideal para a final da cabeceira 1-7, não me encontro visual com a mesma. O Romeu Eco Delta curve agora à esquerda e mantém a proa, aguarde para girar a base. Mantém a proa, aguarde para girar a base, Delta. O Mike Eco Delta, devido à aeronave não conhecer o aeródromo, por gentileza libera a pista para agilizar o pouso. Delta ciente, então decole agora de imediato, vento 1-0 graus e 1-0 nós. Meu Eco Delta autorizado agora a girar base, reporte na final 3 milhas da 1-7. Reporta na final... da 1-7, o Romeu Eco Delta. Eco Delta girando baixo, cabeceira 1-7, trem baixado e travado. Gente, o Romeu Eco Delta com a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre, Delta. Fora do solo, mais Eco Delta. O mais Eco Delta fora do solo, 1-0, autorizado com o circuito pela... esquerda, aguarde a atenção para tirar a base. Passando, escuta pela autorização, Mike Eco Delta. 8, gol no 884, informação certa. Gol no 884, aciona a identificação. desce até 110 na chegada Mar, redução 2509. 110. Retorção, me informe a velocidade indicada. Vai incrementar? Até quanto? Ah, não, negativo, estamos com transporte de peso e uma coisa no corredor do sul. Cruzamento, Mike Eco Delta. Já estou usando o cruzamento da 1-0, repórter para girar base. O Mike Delta autorizado a girar base, é uma autorização para pouso. Base na sua escuta para autorização, Mike Eco Delta. O meu Eco Delta no solo, do No 2, autorizado vai ter reporte na Quebec. Vive na Quebec. Solo Salvador, tá 3137, tem sua informação, Sierra, autorização Galeão. O Mike Delta, faço espera, agora fazer o TGL. Informação Sierra, autorização Galeão, boa noite. Pode, o Mike Delta autorizado. Confirma para o Mike Eco Delta. Mike Delta, faço espera e aguarda a autorização para o toque remetida na 107. Passa a escuta para a autorização, Mike Eco Delta. Gente, após o mapa, tem ali aí? Aí a chegada lá no Galeão. A partir de Esmap normal. Tá, 360 para o Galeão, Apesulu 1-0, Esmap. Acho que é DCT Lúvito, DCT Barbacena, não é isso? Bom, eu tenho aqui Bridge, Barbacena, Toquim, Lunate, Piraí. Gente, Romeu, do Delta mantendo na Quebec, aguarda autorização para ingresso na pista. De voo 360, Apesulu 1-0, SMAP. Bravo Charlie, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5064. Autoridade nível 360, via Hop, está duplada pelo Lula 0, SMAP, Barbacena, decola 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge, 208, 895, 5064, transponda, está no botão 8, está 3137. Correto, chame pronto para acionar. Repórter Alta, 3-7. 5, repórter remetendo. Última que a Delta no solo, no 5, repórter fora do solo. Fora do solo, aos 1-5, autorizado a tirar base seguro pela esquerda. Reporte para tirar base na 197, ou Mike Eco Delta. Prossiga. Para o estacionamento do autorizado pelo rotatório. Está posto na 17, o Bravo Totango. Bravo Totango ciente, regra de mão modificada aos 21117. Voa direto para a rotatória, descendo para 1.507. 110, bom noite, 84, para descer. Gol 984, desce até o 050. 050, boa noite. Gol 984, reduza para 2209, segue 2, tráfego de transporte de ferro. 229, gol 984. Tanto base, trem baixo, checado, Mike Eco Delta, aguardando o salido. Mike Eco Delta, sente, mas tem aproximação, aguarde pista livre. Tá, 3137, autorizado, chama o pronto já. Botar na alta 3137. Gente, Romeu Eco Delta. Ao estacionar no pátio 4, frequência livre. Então, boa noite. O Mike Eco Delta livre pouso. Confirmando, é novo toque arremetido? Afirmativo. Teve toque arremetido, Mike Eco Delta. Afirmativo, vento 190 graus, 109, Mike Eco Delta. Delta. No 884, reduza para 1.80 nós, para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 030 até o localizador. Esquerda 030, a mínima limpa de 100 nós, no piso atual. Então reduza até 200 nós, assim que possível até 1.80 nós, e desça até 3.000 pés. 3.000 pés, bom, 1.80. Eco módulo 9056 voado para a rotatória, direto, está presente? Eco Zulu November. Tem condições de voar direto para a rotatória? Desça até 1.506, ajuste no 0 no 1 e voa para a rotatória. Link Eco Delta, solo aos 2-1, confirme início na remetida. Bravo Vitor Tango, chama a torre em 11895. Torre, boa noite, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, ainda na frequência do controle. O reporte final no 7, Bravo Vitor Tango. Agora a pergunta. Lima Alfa, voa a Amã para a chegada Amã e reporta para descida. Lima Lima Alfa, desce até o 050. O Mike Eco Delta fora do... Os 2-2, Mike Eco Delta, vai realizar o circuito pela direita ou pela esquerda? Na tritária e na torre, Felipe. Afirmativo, pela esquerda, vai manter autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Pela esquerda, mantenha a do vento da 1-7 e aguarde para girar base. Tem o tráfego, vai, já está de base para final da 1-7. Paciente, ô Mike Eco Delta. Confirmado pro voo no 84, autorizado o localizador, tá bom? Está autorizado o localizador nesta proa, descendo para 2.000 pés. 2.000 pés, voo no 84. A posição do tráfego, transporte interno. O primeiro está próximo ao pouso e o segundo o senhor irá ultrapassar. O Delta visual com tráfego na base da 1-7? Afirmativo, seu Vitor. Sim, você vai girar a base da retaguarda como número 2 e reportar na final, né, que é o Delta. Delta. Bravo Vitor Tango, informa o tráfego, helicóptero 510 na perna de vento da 1-7. Livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Vitor Tango. San 3137, ao solo. Vou repetir a rota de novo. Upper Zulu 1-0, SMAP, direto Lúvito, Bravo Bravo Charlie, direto Toquim, direto. SMAP, Lúvito, Upper Zulu 1-0, Lúvito, Barbacena e Toquim, direto da 3137. Correto, chame a torre, bom voo. 295-3137, grava. Obrigado. Oi, o Mike Eco Delta para girar base. Mike Eco Delta, livre girar base, reporte no final, Mike Eco Delta. Passar na final no 7, o Delta. Pra 2-8 ou pra cá pra torre? Estamos pra frente para 2-8. Tá. faça o 180 graus na Taxiway Alpha ou na, até a Golf, sem ingressar na pista em uso. E reporte interceptando a Taxiway Alpha. Positivo, senhor. Poderia ser na Fox? Está mais próximo da Fox, sem entrar na pista. Pode ser sim, na Fox. Pode ser na Fox. Chame ingressando novamente na Alpha. Positivo, chamará. A transporte de enfermos, confirma. Afirmativo, senhor. Transporte de enfermos, número 90. Número 37, pode estar pronto. São 3137, ali, decolando 0, vento 1900 graus, 109. Ali, decolando 0, está 3137. Bravo Vitor Tango, solo aos 26. Vai prosseguir livrar a última esquerda na Taxi Lima, depois prosseguir via Mike, Quebec, aguardando para táxi. Afirmativo, Bravito. O Delta final. Gente, o Mike Eco Delta, confirma o ponto final? Vai fazer mais dois toques aí, metido o Xavito. Afirmativo, vou pedir um favor. O senhor vai pousar no set, no caso, livrar para a Taxiway, para a Taxiway Oscar? Porque eu tenho um tráfego que precisa taxiar para base e é transporte de enfermo. E aí então eu pedi para o senhor livrar no taxiway e depois me chamar para remetida. Ok, ciente, ô Delta. Só um minuto. 1884, me escuta? Sempre. Gente, o controle solicitou que o senhor realizasse uma espera em Simbra. A gente tem um tráfego aproximando aí pelo setor noroeste, que é transporte de enfermo e tem prioridade para pouso. Então, realizar a espera em Simbra e chamar novamente para a recepção no final. Ok. Vai efetuar a espera em Simbra, o voo 884. Gente. O Bravo Vitor Tango tem condição de agilizar o máximo possível. A gente tem outros tráfegos no final do 17 agora, transporte de enfermo também. Vai para o pátio 4. Afirmativo, vai pro 1 novembro, então vai pro 5? Gente, mantém a aproximação, guarde pista livre. Gente, Maquiaco Delta, o tráfego, o primeiro tráfego vai livrar pra Bata e o outro pro Pátio 5. Pode transferir pro controle, o TAN 3137? Plano 3137, acione 5064, chame o controle, 1208. 5064, me chama o controle, tá? 3137. Controle, boa noite, o TAN 3137 vai cruzar 3000 na Dael Leda Bridge. TAN 3137, acione código 5064, sobe e mantém o 360 na saída da Dael Leda Bridge. Está acionado, 5064 da El Leda Bridge 360, pode voar direto Leda? 3137, está autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado, 3137. Está recebendo a identificação do 3137, Leda? Agora sim, está sob contato radar 3137. Obrigado. Controle 120, decimal 8, torre 8, decimal 95, transponder 51, 03.